bons tempos de pivete. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Com saudades me lembro dos bons tempos de pivete. Só alegria eu tirava um lazer. Com os manos da 14 a forra até umas horas discutia. E então saía sempre na mão. Depois de um tempinho o mano olha pra mim e ri. Voltamos a amizade enfim. Era tão bom ser pivete. Treta logo esquece. Dinheiro não influi, bote fé. Vou te contar, aí se liga, não tinha pra ninguém. Zoar era o esquema, zoar era a nossa lei. Quero um doce, grana, não tem. Colava no mercado, fazer fita eu sabia bem. Dividia com os chegados, fazia boca, era o bicho. Eu te mostro qual é, quando se é pequeno. Nada importa, nada mesmo. Nunca estava nunca. Só, com os manos sempre feliz. Digo é sim, inocência que não tinha fim. Minas não importa, a brincadeira da mais da hora. Easyton nunca se apaixonava. Tempos melhores, mano, não tem. Eu era feliz, feliz, feliz como ninguém. Com saudades me lembro dos bons tempos de pivete. É, não há igual, irmão. Os tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Os tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Os tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Os tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Vou recordar os bons tempos de pivete. Mas mano, não se esquece que o tempo se passou e é passado, irmão. Cotidiano mudou, mudou pra pior. Que merda hoje em dia, sobreviver aqui é foda. Rajadas, tretas, crocodilagem então. Tretas não morrem ou passam em vão. São resolvidas com PT ou oitão. É como uma ferida que nunca cicatriza. Liga, gambé, tiram muitas vidas. Passaporte ao além, velório, os tubarões querem que se foda. Quero que se fodam todos eles. Pilantras e traíras, cadelas e polícia. Fim de muitas vidas, embaçado mano está. E pá, ouça bem, saída não tem. Se ligou e eu sei bem. Tente entender o meu proceder. Enfim, procure me ouvir. Ambos estamos na merda. Não temos nada o que queremos. Nossa tendência é se foder e pôr. Digo que tô a pampa dessa porra. Mano, tô a pampa, tô a pampa, tô a pampa. Sonho de infância e patente de ser alguém, eu sei. Mas a vida não melhora pra ninguém. Esperança numa nova investida. Num trampo que quer. Ou com uma mina novamente fracassa. E fique infeliz. Nada é como antes, que merda é. Nada de alegria, grana, o pai, o gueto, nos querem ver na miséria, é. Amizades verdadeiras são raras, irmão. Real é, se enxergue se quiser. Não vejo nada bom, não vejo a solução. Que se foda então, ei mano, o passado é diferente do que agora é. É, é, me lembro dos bons tempos de pivete. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei. Bons tempos de pivete igual não tem. Porque eu te liguei, porque eu te mostrei.